Estamos en el último bloque de este séptimo programa del 2010 de RAP Cultura, directamente desde Más Hielo Home Studio, en la producción Quique Moraes, en el micro MC Pacho, AKJ Montiel, y DMP acá también agitando la noche de sábado, ¿no, Pacho? Directamente acá del barrio Centenario, tirando para todos lados las balas en forma de palabras, en forma de rap, en forma de ritmo, en forma de group. Tiramos un poco, ahora vamos a escuchar de un productor chileno, Dani Tex, que está muy, muy bueno. Saqué un par de temitas, se llama uno Tranzas Nocturnas y el otro Almas Errantes. El primero es con Lord Sucio y DJ Audaz, y el segundo es con Zafrica Brasil, que es un rapero grosso ahí, tiene una voz muy particular, con mucha presencia, ya lo escuchamos en producciones propias, también participando con Nomadic Massive, y impresionante. Así que vamos a escuchar dos temitas producidos por Dani Tex, que es un productor chileno, y junta gente ahí de diferentes lugares del mundo. Así que RAP por la 98.7, Saturday Night, siéntelo. Escenarios, baliza, dispara, sicario. Corre el riesgo que el precio sea caro. Vándalos de calle, enemigos del Estado. Ya no mafiado de ningún desgraciado. Business, tranzas, killer del barrio. Corre el riesgo que el precio sea caro. Vándalos de calle, enemigos del Estado. Ya no mafiado de ningún desgraciado. Tranzas nocturnas por su barrio son a diario. Baliza lo acechan, al parecer es su prontuario. Dobla en la esquina. Todos lo miran, mientras su olfato el sector examina. La calle está limpia, no hay de qué temer. Es la hora indicada, el sujeto se hace ver. Camina sonriendo, como si nada pasara. Mientras su revólver le gritaba, dispara. La luna fue testigo de su buena suerte. Uno menos en el camino, le presentó la muerte. Su celular suena, el trabajo está hecho. Cuida tu espalda, que anda al acecho. La noche lo observa, oscuro su camino. Guarda sus secretos. Vive la vida al filo, su paga son dólares y drogas por kilo. No conoce el miedo, sus respiros son tiros. Entre escenarios, baliza, dispara, sicario. Corre el riesgo que el precio sea caro. Vándalos de calle, enemigos del Estado. Ya no mafiado de ningún desgraciado. Business, tranzas, killer del barrio. Corre el riesgo que el precio sea caro. Vándalos de calle, enemigos del Estado. Ya no mafiado de ningún desgraciado. Yo caché el maleante. Desde pequeño que tenía el control, soñaba con ser un gánster. Metido en lío a cada instante. Él y su pandilla aniquilando al farsante. De a poco se sumaban más revólver, más mentes frías. Siguen sus orden y claro, tiene el control policial. Y no es raro que si llegan dinero les va a pasar. Pa' que sigan su camino, el tranquilo. Con cerros de dinero, cadenas de anillos. Mueve cocaína, entrena con cuchillos. Sabe que la cárcel lo espera, es su destino. Pero el bro no teme, la calle lo entrenó. Mató, está feliz cumpliendo su labor. Como todos esperaban, una bala lo alcanzó. Por más que oró, ni siquiera Dios lo salvó. Entre escenarios, baliza, dispara, sicario. Corre el riesgo que el precio sea caro. Vándalos de calle, enemigos del Estado. Ya no mafiado de ningún desgraciado. Business, tranzas, killer del barrio. Corre el riesgo que el precio sea caro. Vándalos de calle, enemigos del Estado. Ya no mafiado de ningún desgraciado. Brasil, 2008, almas errantes, África, em meio à escravidão moderna, uma página da história, escravos, Eu tô livre como os escravos, e até que esteja cansado, é tudo pelos meus irmãos, os meus antepassados, que pela libertação resistia diversas formas. Alguns até se suicidavam, não cumpria a norma. Escutada, chibatada, Botafogo na senzala, destruidores de quilombo, até que prove o contrário. Escutada, chibatada, Botafogo na senzala, a minha voz ninguém cala, não para, trabalha, não falha, não aguenta a escravidão. Desde os tempos de colônia até hoje, continua a exploração. Se depender de mim, sou inimigo íntimo do Estado. Eu vou lutar para que exista o fim do tráfico de escravos. Escravos, escravos, escravos, escravos, escravos, homens livres. Escravos, escravos, escravos, libertos pelos homens livres. A maldade do homem fez sofrer tanta gente calado. Sequestrados, escravos tiveram que lutar para se libertar da mão do ditador. Morreram pela cor. O ódio que foram plantado ficaram marcado em nossas vidas. Histórias que não se apagaram, que até hoje não foram esquecidas. Ninguém nos libertou, não vi plantar o amor. Morreram pela cor, pela cor. Os doentes perdidos que nem cego em tiroteio. Os inconscientes não entendem, estão confusos no meio. Os humanos nascem livres, livres inconscientes. Infectados, alguns ficam doentes. Nasci na maloca, maloqueiro nato. Cresci na taboca, longe do capitão do mato. Sempre esperto, quilombola da mata. Morro pelo certo, mas não me dobro a chibata. Agora a chibata bate diferente. A lei que amarra em corrente. Escravos, aqui estão os livres resistentes. Os que acende a mente dos inconscientes, purifica os doentes. Bandeirantes, invasores, demônios de navio, introdutores do sequestro no Brasil. Da época das cavernas até a escravidão moderna, é herança subalterna de quem governa. Trabalho forçado nas plantações, escravo nos canaviais, maltratado nas minerações, robotizado nas multinacionais. Por isso desisti dos salários, despedi o meu patrão. Não bato continência, não sou patriota não. Toquei minha carta de alforria na comarca do patriarca. Tomei de forma sombria o engenho do monarca. O racista fez a mala, taquei fogo na senzala. Invadi o casarão, quintal, cozinha até a sala. Me aliei aos abolicionistas pra abolir a escravatura. Bravura, rima, perfura contra a ditadura. Contra a falsa candidatura, estrutura, padrão de tortura. Se a posse de terra são dos quilombolas, cadê a escritura? Escravos, escravos, escravos, escravos, escravos, escravos, libertos, escravos, homens livres. Escravos, escravos, escravos, escravos, libertos pelos homens livres. Escravos, escravos, escravos, libertos, escravos, homens livres. Escravos. Estaban escuchando un poco de rap directamente de un beatmaker de Chile, un beatmaker que es muy respetado, a Danny Tex, con varias colaboraciones. Acá estamos escuchando una colaboración de Lord Sucio Trans, Lord Sucio, perdón, con Tranzas Nocturnas, feat también DJ Audaz, y después también Almas Errantes, Esclavos con Sáfrica Brasil. Un productor que se maneja a un muy buen nivel. También tiene raperos holandeses y tiene raperos franceses también que colaboran en la producción. Se darán cuenta que los beats de muy buena calidad, y es uno, digamos, de los beatmakers medio estandarte y vanguardista dentro de la escena chilena. Así que muy buena selección ahí de Pacho Montiel ahí en el área, obviamente. ¿Elige bien este Pacho la música? O sea. Y bueno, ahora vamos a escuchar un poco de Vieja Escuela, un grupo que se sigue manteniendo en la escena bien underground, y uno de los grupos también por ahí que más sigue también la masa underground. Vamos a escuchar Jurassic 5, un 2x1 de esta super banda In The Flesh y Unified Revolution. un 2x1 ahí, hip hop yankee, rap, cultura, rap. And it goes a little something like this. Hey, eyes on this side. One, two. Yeah. J-U-R-A, capital S, another S-I-C, five MCs in the flesh, bound to catch wreck, hit the deck, cause we'll pop the trunk, bust the tape on your cassette, cause it's the J-U-R-A, capital S, another S-I-C, five MCs in the flesh, bound to catch wreck, hit the deck, cause we'll pop the trunk, bust the tape on your cassette. I'm from the group called Jurassic, stretched like elastic, live and on plastic, step and get that kick from here to there, MCs beware, I represent that real ghetto urban warfare, oh yeah, what you say when you see me in your town, bucking off some rounds of that underground sound, you need to open your eyes, realize and recognize, throw your hands in the air, lick a shot for J5, I'm all the way live, I socialize with the wise, underprivileged, spiritually deprived, good times in the flesh, airwaves getting checked, the vibe is in the dice, by the way I spit my dialect, I be the brain cell buster, old school style kicking hustler, that'll rush ya, like a wrestler, Elliot Nesha, bow to my pressure, step to J5, you getting played like Vesta, I be the ever handy, hard like rock candy, down with Morgan Andy, won't date Sandy, brown eyes, yeah I love the physical trait, intoxicated by the rhyme as it starts to sedate, your mainframe, was speaking or running this thing, 5J's in the house and your style's to blame, cause it's the J-U-R-A, capital S, another S-I-C, five MCs in the flesh, bound to catch wreck, hit the deck, cause we'll pop the trunk, bust the tape on your cassette, cause it's the J-U-R-A, capital S, another S-I-C, five MCs in the flesh, bound to catch wreck, hit the deck, prehistoric b-boy, yeah, making beats in my cave. They call me Tuna, as in fish and sea, self-efficiency, that's my mission, see? Been wishing we all would up the split first, shoot the gift first, and tuna fish becomes a gift horse. Look me in the mouth, tell me what you see. No matter who I am, I am you as you see me. You is still in the T, see your whim squared and I was put here to see if you came prepared and I'm ready. My head is split from every crazy, lazy kid we thought was chill. They were swayzy soon as they got a taste of what the you and I was like. They eyes was like laugh full of surprise and fright. And it's the vocal enhancement. Vintage rain and rocks, 100 mine swing thicker beat chains of black gold. Plus block the 7 holes that froze a nigga soul and buzz blood through his toes for acting like this was mega heavyweight. But he couldn't escape the way we wet him down like it was Watergate. Infiltrate, wave a cracked skull in stone. Rip through the carcass, spit blood and bone for all those who feel their crews forever tight knitted. When rap submitted, Islamically transmitted, it's the brother of color. Yes, the color's darkly tinted, no acts of gimmicks. And where the bullets imprinted, it's wet. It hibernates until it stretched the yellow tape from Mr. Doc Kidd's caliber career. Yeah, with so many rhymes, I can't a crew make me rock 33 times like John Wayne Gacy. You need to put your hands together. The J-5 is in the house, because we're guaranteed to keep it live. When we kick the party vibe, we came to catch wreck. We got the boss alive, favor for you fools who slept. And plus we got you sucker crews in check. Now come correct, new more, hit em with the perfect blend. Cause it don't stop rock until I say when. J-U-R-A, capital S, another S-I-C, five MCs in the flesh, bound to catch wreck, hit the deck, cause we'll pop the trunk, bust the tape with your cassette, cause it's the J-U-R-A, capital S, another S-I-C, five MCs in the flesh, bound to catch wreck, hit the deck, cause we'll pop the trunk, bust the tape with your cassette. Yep. A part of people, are you with me? Are you with me? Part of people, a part of people, are you with me? Are you with me? Part of people, a part of people, are you with me? are you with me? Party people, to the beat, y'all, and you don't stop. Rock the rhythm that'll make your finger pop. To the tick tock, tick tick, a tick tism. Live and direct, it's the rebels of rhythm on your radio. Turn up the stereo, cause it's working. Well, I'm the coolest of the cool, and they call me I Kill. Hip hop fanatic, bustin' lyrical windmills. And I'm the international king of all kings. Creates the ill scene, shades with Robert Toon Green. Yeah, I'm funky fresh, I got style and finesse. From the north to the south, to the east to the west. And if the roof's on fire, put the pen to the paper. I fade with the Jada, it's the live motivator. And from shore to shore, and from sea to sea, and everywhere that we go, we're in a place to be. It's like that. Rock the house, I tell my man Cut Chemist, rocks the house. I tell my man Charlie Tuna, rocks the house. I tell my mother Lou Mark, rocks the house. I tell my man Mark 7, rocks the house. I tell my brother Hot Knee, rocks the house. I tell my brother Khalil, rocks the house. I tell my brother Farouk, turning it out. Now the world don't move to the beat of just one drum. So it might be right for you, it may not be right for some. So come on, come on, hey, big or small, because I'm guaranteed to rock you out your draws. Fighting MCs always get locked jaw. I'm not volume T, but I'm harder than all y'all. And just in case that you forget the way we will be rocking it from here until the next time. Flexing with the fat rhymes, one time, prime time. Poet with the fatness, plenty shades of skin cream, hip styles of blackness. Match this, never practice, make perfect. Sharp like the edge on a blade that's curved. Tips to serve this, yes, but only when fresh. So you don't have to guess the R-E-B-E-L-S. Dip, dip, diver, socializer, on the rise, the committee's wiser, and won't disguise the truth of the matter. We're sick of the idle chatter, the data, we bitter, we'll splatter, just like a platter, infected uncontrollably. Follow me. Come on, go with me, flow with me, cause you know it be. Tuna. And Mark 7, heaven does await us, put here to sedate us, he made us. In his image with blemish. Never perfect, but driven by a force unseen, but we divorced this presence, so this rap goes back to the essence. Lessons have been written, forbidden, but you're soon to see. Coming to your community, rebels of rhythm unity, yeah. Yeah, and you don't stop. You got the rhythm that makes your fingers pop. Yeah, and you don't stop. You got the rhythm that makes your fingers pop. It goes a 1, 2, 3, to 3, to 2, 1, to an apple, to a pear, to a peach, to a plum. Listen to the drum, doesn't make your ears numb. Here it come, here it come, here it get it, come, come. I'm independent, good to the limit. Never in my life been to the VD clinic. You can salute me, but I'm not a lieutenant. Down with New Mark and my man Cut Chemist. Well, my name is Mark 7, yes, the SCV. And ain't another MC that can touch my tree. Down with Unity and the Rebels 3, hey, grab the microphone and release your seed. Yeah, and the formula for me to get bit, and the spot was never hit if I didn't leave a fingerprint. Extra fat with colonial compact, keep you stiffer than the shit in the house of wax. And I'm living like McAfee, don't ever think of jacking me. Never gun backing, because that ain't my life to begin with. Not a dimwit, angry, only somewhat. Why? Brothers keep holding me back, I'm about to go nuts, man. Cause niggas know I pay my dues and shit. I'm about to blow the fuck up, cause I refuse to quit. And this one is dedicated to the crews that bit. I'm about to blow the fuck up, cause I refuse to quit. I'm tired of giving my trust and getting used and shit. I'm about to blow the fuck up, cause I refuse to quit. It doesn't matter who's fat or who's whack or who's legit. I'm about to blow the fuck up, cause I refuse to quit. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Dark Lee. Yeah. Yeah. Yeah. Dark Lee. You know what I'm saying? Yeah. Yeah. Yeah. You know, we walk in the house. Yeah. Shout out to my boys in Danger Species. Yeah, got my man Shiny Mac up in Nebraska. Yeah. Oklahoma City. You know Charlie Trippin. Y así ya estamos llegando al final de RAP Cultura de 2022, como siempre agitando tu noche, agitando la cultura hip hop. de acá de FM Universidad 98.7, FM Universidad UNAM Misiones, RP Cultura invadiendo tu estéreo, y vamos a despedirnos con dos temitas bien arriba, ¿no, Pacho? Dos temas muy buenos. Uno es de... Ahora me doy cuenta de lo que estoy diciendo. Bueno, ¿qué hace? Lo que es, dijo. Uno de instituto, también una formación ahí que junta mucha gente. Por ejemplo, está en este tema está Teju, Benegón, que ya conocemos, el rapero participó de Planet Hemi, que sigue haciendo su movida solo. Y Otto. Otto es un músico que hace una música electrónica medio loca, mezclando ahí los ritmos del Recife, de esa zona. Está bastante bueno, no es muy conocido acá. Y el tema ese es bastante copado, instituto, o día Seguinchi. Y después vamos a escuchar Caminada, que es un temita del último disco de Payé. Bastante gruelo ahí para empezar moviéndose a poquito el sábado de noche. Así que disfruten, que sigan pasando bien el fin de semana. Buenos días, buenas noches, mejores en fiestas. RAP por la 98.7. Rap es cultura. Original Jump Robin Style, Be Black Vulgo Benegão. Lembrando que a semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. Vamos nessa! Há relativo pouco tempo atrás, um sujeito que falou que a terra era redonda foi condenado, desconjurado. E o outro que afirmou que ela girava em torno do sol. Então, nem falo, e como não? E como não? Evoluímos praticamente nada em termos de razão. Em termos de humildade, irmão, acho que já é hora de encararmos a realidade do planeta. Combate um planeta atrasado, onde quase geral cai repetidamente nas velhas armadilhas do Estado. O velho truque do antropocentrismo disfarçado, maniqueísmo turbinado. Afinal, como um barbalho e ACM, Edmundo e Eurico diferenciar Osama Bin Laden de George W. Bush. É o mesmo que buscar a diferença entre a Fanta Laranja e o finado Crush. O mato não mata o homem, coitado não dorme mais. Se você viu, o teto caiu, traz trégua, traz paz. No dia seguinte, como continua o mundo, eu não sei não. No dia seguinte, como continua o mundo, eu não sei não. O mato não mata o homem, coitado não dorme mais. Se você viu, o teto caiu, traz trégua, traz paz. No dia seguinte, como continua o mundo, eu não sei não. No dia seguinte, como continua o mundo, eu não sei não. Eu tive que subir lá no alto para ver que pra alçarmos voos mais além do que a mediocridade nos permite, precisamos exercitar nossas duas asas, a asa do amor e a asa do intelecto. Promover o fluxo, promover a troca, provocar, dinâmica, captar, armazenar, redistribuir a manifestação universal. Essa é raciocinada racional, já que todos os caminhos são caminhos do aprendizado. Embora muitas vezes na hora não se perceba os resultados, a resposta certa pra mudar de fase é fundamental, crucial, existencial. Pra que não se fique eternamente entre a fogueira e a queimada. Porque não chapa, o caso não é que a violência não leva a nada. O caso é que a violência leva ao nada. O mato não mata o homem, coitado não dorme mais. Se você viu, o teto caiu, traz trégua, traz paz. No dia seguinte, como continua o mundo, eu não sei não. No dia seguinte, como continua o mundo, eu não sei não. O mato não mata o homem, coitado não dorme mais. Se você viu, o teto caiu, traz trégua, traz paz. No dia seguinte, como continua o mundo, eu não sei não. No dia seguinte, como continua o mundo, eu não sei não. No dia seguinte, como continua o mundo, eu não sei não. O mato não mata o homem, coitado não deixe mais. Não dorme, caralho. Se desploma como pluma la rima de plomo. Brota mi libreta, explota, flota. Tiro bombas, quemo mota. Canto victorias, derrotas. Llueve la lírica y te moja. Invadiendo con estilo, creciendo, moviéndome, me como el tiempo. Saboreo el ritmo con mi fuego, juego. Medito en tinta, me elevo en versos, la fe no pierdo. Cuando ese converso, me convierto al camino duro y cierto. Un mundo entero en mi ateja a dos hilares, me tejero, me decía aquí es mi lugar, mi misionero. Elonga, haga miada, sabura y viaja y canta. Elonga, haga miada, nuestra protección es santa. Pretendo con mi lírica causarte de farpajo, trovando me relajo, recitando no me atajo. Encendiendo al mundo con mi vuelo me despacho, transmitiendo, transmutando energía mística, teto complejo, emanando la lírica, la rítmica, siente la acústica, protesta mística. Chamaba un exorcismo que nunca acaba, él y canta. El yu abre caminos na madrugada, o dos y madrugada. En percepción perpleja, rima compleja, mi espejo te refleja. Amuleto, mulato, lleva mi cuello. Samurai me desacató, tanto a lo bello. Chamanizando mamó, extraño planto. Evitando el daño, consciente canto. Latinoamericanizando, latino, mestizo, santo. Sombra não, tem fome, corre atrás. Atitude, fé, respeito, humildade, paz, amor pra todos os chegados. Sou protegido e protejo aqueles que estão no meu lado. Abençoado, obrigado Senhor por essa vida. Paz, fé, na rima, na batida, na batalha. Axé, samurai, viaja e Saravá, meu pai, axé.